noite chega e eu estou tão só, sonhando sempre com você ao lado meu. Às vezes eu te vejo a passar. Hello, se você pudesse ouvir minha voz a te chamar e os meus olhos te buscando, tanta coisa vou guardando dentro do meu coração. Outra noite vai chegar e você vai perceber que eu existo e que eu sou. O sol já vai nascer e eu tão só. Um novo dia vai chegar, você não está. E aumenta o meu desejo de te ver. Hello, por favor. Abrir seu coração.